Kaique. Antes de mais nada, um brinde por mais um dia vivido, mais um sonho alcançado, mais um demônio vencido. Apresento-me, Apolo, pra quem não me conhece. Faço rimas, batidas, o resto acontece. Eu elevo a mente a outro nível, onde tudo é possível. Faço desse momento inesquecível pra todos vocês que vivem o sentimento. Um brinde à nossa vez, um brinde ao nosso tempo. Celebre a vida e curta a positividade. Cole com a amizade, fuja da falsidade. Se sinta livre. O passado tá na mente e o presente a gente vive. Bota a mão no coração, copo de limão pra cima. Antes de mais nada, um brinde. Mulher e muito som. A todos na caminhada, todos os ouvintes. Bota a mão no coração, copo de limão pra cima. Antes de mais nada, um brinde. Um brinde. Mulher e muito som. A todos na caminhada, todos os ouvintes que ouviram também. Tim Maia, Jorge Ben, o Ten Klein, Mos Def, RZO, Rap do Trem, Coltrane, Marley, Miles, Fela, Djavan, Jay Ray, Michael, Bezerra, Jovelina, Zack, Originais. O samba era mais samba no fundo dos quintais. Renato, Marcelo, Taíde, Racionais. O Rapa, Tupac, Big, o tempo não dá mais. Um brinde a toda uma geração. Um brinde à arte, à música e à revolução. Um brinde aos que se foram e aos que estão na caminhada. Um brinde à família, um brinde à quebrada. Bota a mão no coração, copo de limão pra cima. Antes de mais nada, um brinde. Mulher e muito som. A todos na caminhada, todos os ouvintes. Bota a mão no coração, copo de limão pra cima. Antes de mais nada, um brinde. Um brinde. Mulher e muito som. A todos na caminhada, todos os ouvintes que ouviram também.